ha, ha. Vedete con Gin e Tomachi dell'insolita avventura. Dietro la maga rosa, subito fumosa, c'è la condusse e quella sepoltura. C'è che duo demo all'anima all'ossa. Era quell'arca d'una pietra dura, luz de terza e come fiamma rossa. Forcia la stanza penge, so priva pura. Dava splendore e lume, c'è nocivo che natura sia da alcuni marmi. C'è muove l'ombra ghisa di facelle. Oh, forza pur di su fumi di carmi. E stengi in prezzo all'osservato stelle. Compio questo video si mi parmi. Scoppia lo splendore. Più cose belle di sculture e di colori intorno. Il venerabile logo avviene adorno. Appena prendamente dalla soglia, levato più nella segreta cella. C'è il vivo della mortale sfoglia. Con chiarissima voce le favela. Favorisca la fortuna che in tua voglia. Oh cassa nobilissima donzella, del cui ventre uccidai se me fecondo. C'è un'ora devitale tutto il mondo. Antico sangue ci viene da Babilone e Troia. Per il tuo miglior vivi in te comisto. Produrre l'ornamento, i fiori e la gioia. Donde l'ingaggio c'è via. E sono mai visto tra l'Indo, l'Itago, il Nilo e la noia. Tra quanto le mezzo, terzo e calisto. I mixed up the polo linguista, then I move and Mr. Wave. My totale is made of physical bliss, cause I am a superior quality. Plus calculate reality, emotional science, subconscious fires, long generic little environments. Sacred science keep me in sight. A death is life that you adapt, protect your pussy to adapt the trap. Check, blow the check. I bless my soul if the choker, then I flow to beat the battle lower off control. Heaven or hell, success or fail, you to be a German nigga. Terminates my drought for taking nation, fertilize bodies, dimensions, obliterate the crazy shine. I be your mind for them, make like the brain to spy. I, UBI, satellite or to die. When I spark, you're inside, moving swiftly on the fine dime. Repetition of shine is viciously lining price like survive. I establish in my shit, evoking power, poetic devour, more than the raider in the final hour. We need to know what time it is, key for checkpoint. The ball was young, what is born in the streets. Eu nunca vou desistir, nem para de evoluir. Nem dá motivo para invejoso, filha da puta zombar de mim. Sendo assim, até o fim eu levo tudo que eu começo. Os mestres são internos, reflexo do universo, certo? Mahal é tipo preto, coração aberto. Eu sou infinitamente relaxado, postura de alerta, meditação. Cura pela escritura, matemática, imperial, galáctica na minha pele escura. Irmão, irmã, veja o bagulho, é ditadura. Querem banir meu clã do jogo, negar acesso à cultura. Eu vim de onde a lágrima impura brota das faces brutalmente imaturas. Cavaleiros da sombra sem armadura profetizam fogo. O tempo é dinheiro, o sangue vaza pelo esgoto. Muito desgosto e frustrações criam mutantes. Perigos pra sociedade que por existirem são ultrajantes. Animais instintivos do instante. Vê os instintivos são infames e vis. Querem nos deletar e sugar nosso país. Não se enxuga as lágrimas de sangue de cair. Fazes a militares, capatazes das favelas, as casas grandes. A vender, sei que ele drip, não pra vender. Sei que não passa nem crime, não conte. Sei que ignorei, l'amour maldito e l'impurité. Infernal de mestres, sei le jambi, ne le sins, não pra a reconnancre. Levo a reconstituir, levei, fortei, ne dedo, telenei, decoralei, eu constelei. Été, aplicante instantané, l'occasion unique de dégorger. Ne sommes des vos adverses, la porte d'or, pour ces coins, reste ouverte. Pour rester, rejet, merlire, congé, déport. On perd à vers l'air, infini, sendo mais que documenté. Até, vous faites des plans, c'est compréhendé. 70 mil testavam, fuder é você. Nada mais dados psíquicos, emersos centrais. E uma silêncio faz no líquido, se dissipam pelas conexões neurais. Meu liricismo se adapta ao assassino. Traçam sinais vitais, conversos lentos, tal como. Pras corais, extingo o espírito errático com ataque anímico ou combate gramático. Que põe seu mapa, infernos astrais. De fluxo emite as forças gravitacionais que deslocam. Planetas, vai vivo, inflexo e vibracionais são fotos. E não filtram no seu campo, penetra o fruco, mexe o forame. Também as 26 vértebras, bem vestida. Léxica exponencialmente organolética. Poesia fisiológica, engenharia genética. Não venha com seu código de ética. Com frases pra maximizar lóbulos frontais. Enquanto comunidades céticas não pensam na alma de clones. Usa satélites para corrigir supostas aberrações comportamentais. Mahal é basicamente viciado em vaginas alquímicas, curas herbais, ataques exponenciais verbais vêm sem aviso. Eu sonho como eu sento em silêncio, cientista paranormal, mentalmente estelar. Dobro meu físico em camadas cronológicas. Movo viagens no tempo com precisão psicológica. Essa é a trigonometria quântica, interação franca da evolução gravitacional real. Mega maciço, executivo, lyricista, alquimista, amante. Transita nas épocas, provém para as damas poções químicas relaxantes. Como meus depravamentos poéticos, desenho os amines excelsos, brilho do seu sorriso. Improviso e te suspendo, mobilizo palavras possantes, interage nos seus ouvidos como swing de palpitamentos percussivos. Sou o que sou, sou o tempo, e o meu tempo no regimento dos versos. Propenso a leste, criança do vento, tenso, imerso em sexo, torcendo incenso, confecciono uma vela, não me dá surpresa da vida. Determinismo imenso, ascensão financeira. Capital, mulheres guerreiras, expedição da influência europeia, fabricação do mel na colmeia da favela. Aperfeiçoamento do estilo com leitura, audição da natureza, pintura em telas, estudar culturas. Rima capela, o couro das sereias, canelas, singando minha caravela pela impúdica península bélica pública. Ô, oh, pereta, revela logo ela, lírica, aquarela, ódio, ogiva, organela, ótica da procela. Lágrimas e letras, lições, uma com elas, liquidar panelas, gemices, balelas, de bosta, de vaca amarela, filha da puta. Zé Ruela, mete gela, rimador de cartela, de uma figa, seu fela, goela, não deu uma de pela, não fico de vela. Acendo as velas de sândalo, o flexionismo dessa visão seria um escândalo. Rocha o sistema automático, uma velha guarda da portela. Imagina, tutela, janela do sentinela, numa estrela bela, querela em favelas, vielas, sentinelas, sequelas na parcela da corruptela das notas.